aqueça, assistindo boxe na TV ou cheirando incenso. Quando a tempestade cair, eu vou precisar de uma boa carteira. Quando a guerra explodir, eu estarei seguro. Eu estarei seguro com a carteira nova. O meu que pegar, só vou deixar os ossos. O anjo aparecerá no corredor, com um semblante amável e dizendo: estás pronto? Eu assinarei um cheque em branco e direi: ainda não será dessa vez, mas eles te aguardam no banco. Quilos de impertinência, quatro arrobas e uma sombra só, quilowatts de inconsistência, do pó ao pó. A próxima atração seria a melhor da noite. Nós a chamávamos de Natasha. Era uma vendedora de amendoins. Devia ter uns 12 anos, mas aparentava 16. Sempre suja e maltrapilha, despenteada, desnutrida, e olhar de estrela, era uma flor. Quando ela chegava, nós nos sentíamos famintos. Eu puxei 3 saquinhos, dei minha última moeda de 50 e falei no seu ouvido: eu te pegar, só vou deixar os ossos. Ela sorriu. Santa ingenuidade. Sentou no meu colo e bebeu comigo. Levantou, me puxou pela mão e nós sumimos na noite.